Portal do Arrocha. Arrocha Records, o garotinho da mídia, o melhor dos melhores. Estoura, garotinha. Samira Lima, a garotinha da sofrência. Tudo parecia, mas não era o som. Tudo era real. Quanto toco seus lábios, gira o mundo, mas parece do sobrenatural. E você existir, eu vou me entregar em uma noite que jamais vai esquecer. Você existir, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei.